discurso verbal não faz meu estilo. Palavras são meus e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar, eu minto também. Feche a porta do seu quarto, vê se toca o telefone. Pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e lembranças e histórias. Somos pássaro novo, longe do ninho.